Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 49. Você faz games, mas pra quem? Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast. Time completo novamente, a gente se reúne mais um fim de semana para trazer um episódio do podcast que você já conhece por aqui. Fernando Seco e Rafa Kunen já estão por aí e a gente não vai perder tempo com nada não, porque hoje tem muita coisa para ser falado. A gente vai fazer Active Quest, a gente vai ter a sessão Journal para falar de algumas notícias aí e Pod Quiz, como você está acostumado, e depois uma Main Quest com um assunto novinho em folha, trazido pelo Fernando pra gente. Vamos começar direto, então, falando dos jogos que a gente tá jogando, que tal? É, o Rafa não gosta de começar, que ele é slow starter. Deve estar dormindo ainda. Aí... Seco. É só 4 da tarde, né? É. Começa você, então fala pra gente o que, que você tem jogado, rapaz. Então, eu tô jogando bastante o Mass Effect multiplayer. Por que será, porque... né? Porque... Pois é. É bom, é, tem várias coisas envolvidas, mas o mais legal assim, eu gosto de jogar em time, né? Então, tem um pessoal que joga bacana assim online. Por que, que você acha que outros jogos não fazem mais esse modelo de multiplayer? Porque... jogos tipo Bioshock 2 ou Dead Space 2, que tiveram um componente multiplayer que não foi muito jogado, não tinha muito nada diferente ou atrativo pra quem, entendeu, já tá acostumado a jogar os jogos default aí de competição multiplayer. E o Mass Effect 3, na minha opinião, veio com essa fórmula cooperativa que resolveu esse problema. Por que será que outros jogos não fazem isso? Não sei, talvez porque... primeiro, ninguém sabe ao certo como fazer um componente multiplayer... que, tipo, o pessoal goste, sem ser tipo Call of Duty, sabe? Uhum. E segundo, que talvez o universo deles não seja tão rico que nem o do Mass Effect. É, que... o do Dead Space dá pra fazer, né? Ah, pois é, mas aí vai ser praticamente um jogo só baseado em equipamento, né? É. Enquanto, por exemplo, Mass Effect você tem todas as raças, e cada raça tem classes. E Mass Effect tem aí... magia, né? Ah, não, desculpa, não é magia, é biotic. Pode ser. Desculpa, não, então... não quis te ofender, foi mal. não, nada. Não, é que eu acho que, por exemplo, os outros jogos acho que tem dificuldade em ter quantidade de conteúdo suficiente, sabe, que chama atenção, que seja bacana. É, mesmo se você pensar que até o Call of Duty tem essa mesma mecânica, assim, sabe, que é Defend the Base. Uhum. O problema, não sei se vocês já jogaram, mas o problema é que, eu acho, ele fica chato depois de um tempo, porque a única coisa que você faz é... você tem, por exemplo, os mesmos subsets de armas, você troca as armas quando você vai ganhando mais grana. E não tem nada que você possa fazer que seja um diferencial da sua classe. Por exemplo, toda classe só dá dano, sabe? Toda classe é baseada em dano. Eu acho que isso limita um pouco as possibilidades, sabe? Por exemplo, Mass Effect, você pode... existem classes e raças que são mais suscetíveis a dano, outras que são mais a tipo, controle de área... então você consegue ter um defend base assim, um pouco mais alto nível, assim, sabe? Uhum. Você entende o que eu quero dizer. Por exemplo, você joga com o Salarian Engineer, que bota assim, um holograma. Aí os inimigos mais fortes atacam o holograma, enquanto todo mundo mata os inimigos mais fracos pra poder limpar a área, esse tipo de coisa, sabe? E tipo, isso, por exemplo, é uma classe de uma raça. E só disso, por exemplo, tem 30 e poucos, né? Então, por exemplo, é um tipo de gameplay como a mesma classe. Cada uma tem um jeito muito único, assim. Eu acho que ele acaba tendo muita variedade, sabe? Eu acho que isso acaba sendo o grande diferencial. Mas eu acho que os outros não têm, talvez, verdade, porque eles não... como te falei, eu acho que não, o pessoal não tem talvez tanto material pra explorar, sabe? E quando eles tentam explorar, eles acabam caindo, por exemplo, da mesma forma do Call of Duty, do próprio Gears of War, que é o Defend Base, que acho que, sinceramente, pra mim, depois de algumas jogadas, você enjoa, porque a mecânica é sempre a mesma, os inimigos são sempre os mesmos, tipo de coisa, sabe? Não tem essa variedade que você falou. É, exatamente. Mas então, eu jogando Mass Effect Multiplayer, e ontem, depois de tanta espera, meu pre-order Guild Wars rendeu, então eu tô com 3 dias de antecipado jogando já. Eu também. Ah, mas você não esperou nada, você comprou porque seus amigos mandaram. Você é tipo. Eu sou bem modinho. É uma que é razão perfeitamente válida pra mim. É, então, mas é. E aí, Rafa? Já, muito massa, cara. Em vez de eu já ficar falando, me delongar muito, vamos falar junto aí, Rafa. O que você acha? Cara, tô achando muito bom, cara. Eu acho que eles estavam prometendo. Eu comecei a acompanhar mesmo, sei lá, 2 semanas atrás. Porque tem o designer que entra na minha frente fala desse jogo, falava desse jogo todo dia. Faltam 14 dias, faltam 13 dias. Todo dia ele falava desse maldito jogo. Deu, porra, cara, deve ser muito bom mesmo, assim, porque o cara tá empolgado. Daí eu fui atrás, né? Comecei a conversar com ele, fui atrás ver. Eles estavam prometendo que ia mudar como as pessoas iam ver MMO. Que se tu gosta de MMO, tens que jogar, e se tu não gosta de MMO, tens que jogar mais ainda. Porque eles estavam prometendo mudar, e mudam, assim. Tem muita coisa aqui que não dá pra ser muito diferente, mas eu acho que tem... Cara, tá muito mais legal o jogo, assim. Por exemplo, o fato de ter jogadores múltiplos não pode ser diferente, né? Não, então, o fato de, tipo... Matar, ganhar XP, evoluir a barrinha de skill ali embaixo, tudo, mas. Pô, como o gameplay todo é todo diferente, sabe? O fato de tu, dependendo da arma que tu equipa em cada mão, muda tua barrinha de habilidades. E se tu equipa, tipo, uma espada numa mão e uma pistola na outra, ou se tu equipa uma espada e uma espada curta, ou só. Se tu troca de mão, se tu usa a pistola na mão direita e a espada na mão esquerda, também troca as habilidades. Isso. É. Pô, dá pra fazer mesma 300 builds diferentes, tá ligado? Você acompanhou o Guild Wars 1? Chegou a jogar o Guild Wars 1? Eu joguei o início, joguei contigo o início, tu lembra? Então, eu tava pensando que... Eu acho uma coisa muito legal que eles fizeram, porque no Guild Wars 1 eles constroem todo um universo, sabe? É os Char contra os humanos. Uhum. E vão introduzindo novas raças aos pouquinhos, né? Até o Eye of the North, que introduz os Nords lá. E aqui mostra, tipo... Que aqui não é só... Porque no 1 você joga com os humanos. Aqui tu pode escolher qualquer uma dessas raças. E aí tem toda uma guerra acontecendo, sabe? E eu tô achando bem legal. Eu comecei com cada uma das raças. Com classes diferentes. Só pra ver o começo da história que cada um fala, sabe? Uhum. Nossa, eu achei animal o jeito que eles estão contando a história, sabe? Eu achei bem legal. Bem satisfeito. Talvez até o Gilead goste, assim. Pois é, acho que vale. Se der que eu gosto muito de MMO, acho que vale a pena tentar. Pois é. Tu paga o jogo, tu vai jogar pra sempre, entendeu? Entendi. Eu experimentei o Guild Wars 1 na época, e era um dos MMOs que tava um pouquinho mais... tinha um modelo um pouquinho melhor pra mim. Vamos ver, não sei. Não, acho que você vai gostar, cara. Uma coisa que eu gosto, que pra mim é uma das melhores features do jogo, é... Conjunto de features, né? Ser um sistema, digamos assim, que é totalmente focado a cooperativo. Não existe nada no jogo que faça ser ruim tu cooperar com um estranho. Entendi. Tipo, qualquer coisa que tu faz, não existe, tipo, roubar o frag, não existe roubar o loot, não existe nada disso. Tudo que tu faz é gerado pra contribuir. Se tem um cara matando um mob, tu entra lá e mata, os dois ganham XP igual. Tipo, tu não ganha menos XP, entendeu? Tudo do jogo é feito pra as pessoas se ajudarem o tempo inteiro. Estranhos se ajudando. Tipo, os eventos que acontecem, tem alguma coisa acontecendo, vai todo mundo. Tu não tem que aceitar nada, ou compartilhar uma quest, ou esperar em nada. Tu vai lá e faz, e ganha um XP, ganha o prêmio e tá acabado, entendeu? É muito massa. É um pouco mais, acho que é um modelo um pouco mais flexível, talvez, pra evitar a fadiga que o WoW causou no universo inteiro, né? É o fato de ser bem action-based também, você sabe, de tu precisar esquivar, Essa é uma coisa que eu gosto, sabe, que tinha no Knights of the Republic, tinha até no Tabula Rasa, acho que essa é uma coisa que talvez o Gilead gostasse, porque no WoW tu fica parado apertando o botão, assim, mesma coisa Warhammer. Se mexer não faz diferença nenhuma. Aqui fez um inimigo muito específico, que desse algum ataque em área, tinha que sair da área do ataque dele. Esse jogo tem dodge, por exemplo, se no meio do combate o inimigo vai atacar, você pode dar dodge, né, mas você tem barra de estamina com dodge. Então você pode ficar dando dodge pra fugir de ataques comuns ou ataque especial. Ou seja, é quase um Dark Souls online, né? Ah, não, nem tanto. Só que o Rafa tá jogando. Não é porque eu tô... Não, mas eu só acho que vale a pena. E tá lindo o jogo, cara. Isso é verdade, cara. O jogo tá absurdamente bonito. Essa é uma coisa bem impressionada também. Então, só um teaser aí. Eu acho que vale a pena. Acho que não dá pra saber sem jogar, tipo, muitas horas, assim, pra comparar. Mas o começo eu acho que tá bem bom. É, acho que bacana. Pra mim é isso. Já roubei do Rafa. Continua falando aí, Rafa. Então, além do Guild Wars, que eu tô jogando também, fez o pré-order, tô com 3 dias de antecedência. Eu joguei e terminei o Risen 2, acho que eu falei que tava jogando ele. Falou. No último podcast. Então, terminei. Legal o jogo, não sei mais o que falar, minha opinião se mantém. Comecei a jogar o RPG do Game of Thrones, que saiu pro console. Os reviews dele eram ruins, assim, mas então eu falei pra um amigo meu, se eu fosse jogar os meus jogos só por causa de review, eu só ia jogar Halo e Call of Duty, né? Então eu me arrisco de vez em quando alguns jogos com review ruim. E esse jogo é a prova disso, assim, sabe? Ele falta um pouco de polimento, ele dá pra ver. Normalmente esses jogos ligados a essas franquias grandes são apressados, assim, né? É. E dá pra ver. Mas é aqueles RPG old school, assim, sabe? Tipo KOTOR. Que é, tens o teu kill de ataques, tu escolhe as habilidades que tu quer e elas vão acontecendo uma depois da outra, sabe? Então o combate ele é bem parecido com Knights of the Old Republic e no universo do Game of Thrones, assim, sabe? Ele é bem tático, assim, de ataques, um ataque combinar com o outro, tipo uma habilidade tua causa um efeito no monstro e daí o teu aliado tem uma habilidade que pode usar um exploit daquele efeito pra maximizar o dano, entendeu? Uhum. Então ele é bem tático, assim, em termos de combate, mas ele é bem difícil também, assim, se tu for jogar como os jogadores de Action Adventure estão acostumados, que é pra frente soco forte, vai morrer os combates mais que fáceis. Bom. Assim. Eu acho isso uma coisa boa, porque eu fui jogar, eu fui no preconceito, eu achei que eu joguei assim, pra frente, soco forte, quase tudo, daí eu morri. Eu, caralho, peraí, vamos tentar isso de novo. Pensou que ia ser tipo jogos de ação do Lord of the Rings. Isso. Daí tu vai, tenta, eu tentei de novo, não, eu li as habilidades, não, ah tá, essa habilidade faz isso, massa, então eu vou poder combar com a do meu aliado. Se tu faz isso, tu consegue passar dos combates, entendeu? Entendi. Isso, pô, eu tô achando o gameplay muito legal e a história é Game of Thrones, né? Os personagens do Game of Thrones, toda fraca. As tramas. Muito fraca. Então eu tô achando Quer dizer, legal. Ô, não, Rafa, tu pode, tipo, ter relação com as suas irmãs, sair todo mundo, matar as pessoas. Não. Cara, então não é Game of Thrones, pô. Não é qualquer coisa. Ah, então tem graça, pô. Os The Sims Game of Thrones. Pra quem lê os livros ou assistiu os seriados, é legal, assim. Tu conhece as famílias, tu conhece, sabe? Entendi. Quantos pares de peitos você já viu no jogo? Nenhum, pô, até agora nenhum. Ô, pode escolher raça. Eu queria ser a raça daqueles caras lá que tem as mulheres de escrava lá. Os Wildlings. Pois é. Começa jogando com aquilo mesmo o jogo. É, tô sacaneando, foi mal. É só porque Game of Thrones eu acho interessante essas partes, é bem raw. Legal, cara, pra quem gosta desse RPG tipo Knights of the Republic, assim, dar as devidas proporções, né, claro, porque KOTOR é um dos meus jogos favoritos pra sempre. Eu acho que vale a pena, pra quem gosta desse tipo de jogo, vale a pena. E também tô jogando Counter-Strike, o novo, né, com seu... do console. Comprei no Steam. Você Global Offensive. Saiu pro console também, né? Saiu. E aí, Rafa? Consegue matar alguém? Consigo, pô. Eu joguei Counter-Strike minha vida inteira. Não, aí você tá mentindo, rapaz. Não jogou, não. E aí, mas como é que tá? Eu não comprei porque não sou tão fã de Counter-Strike, mas aí. Que você pode compartilhar? Igual ao antigo, tem até algumas coisas novas, tipo a granada incendiária que não tinha antes, sabe? Eu não joguei o Source, eu joguei só o primeiro lá, Counter-Strike mesmo. Isso aí eu joguei. E tá bem parecido, tem os mesmos mapas refeitos, assim, né? Mas os mapas são iguaizinhos, só que, tipo, texturas novas e tudo, né? Uhum. E também, cara, o gameplay é exatamente igual, assim. E tô me divertindo pra caralho. Né? Tem bastante gente jogando? Tem bastante gente, cara. É muito fácil achar um jogo. Legal. Eu imaginei que você fosse jogar o Sleeping Dogs, não chegou a pegar, não? Ah, pô, esqueci já, porque eu peguei, joguei e já terminei. Esqueci já terminou, já revendeu na GameStop, já comprou outro, já... 2 semanas é muito tempo pro Rafa. Eu tenho um jogo tão rápido que eu até esqueci de falar do coitado do jogo. Porra, o jogo é muito massa, cara. É massa pra caralho. É o tipo de jogo que tem que botar GTA pra repensar o conceito deles, assim. Olha! Que eu acho que eles pegaram, assim... Que é que quando saiu o... Quando sai sempre, né, o Saints Row, tu fala, porra, os caras querem copiar GTA, mas daí como eles não conseguiram, fizeram Eles foram pro lado mais de over the top, assim, né? Uhum. E o Sleeping Dogs, ele vai pro lado sério, assim. Só que ele é o... Ele é ele mesmo, assim, sabe? Ele se diferencia muito no que ele consegue fazer bem. Tipo, sistema de combate é muito parecido com o do Batman, da Arkham Series, aí, né? Que saiu os dois últimos. Com foco em counter-ataque e tal, assim. Ele é muito parecido, mas ele tem outros layers em cima que fazem ele ser um sistema ainda mais complexo, né? Porque como o Batman, por exemplo, tinha os gadgets dele, tinha formas de atacar, dependendo de onde tu ataca e tal, esse jogo vai para uma outra linha, adiciona outros elementos, que é tipos de inimigos diferentes, como tu como combinar golpes diferentes, que tipo de golpe tu vai fazendo. Como, igual no Shenmue antigo, que tu ia aprendendo golpes, tem isso também, sabe? Tu vai colecionando status, daí tu vai aprendendo golpes melhores, cada vez mais poderosos e tal. O driving, assim, né? A pilotagem de carro no jogo ficou muito boa também. Quase nesses jogos open world eu praticamente não faço as corridas que tem, né? Uhum. Mas nesse eu fiz quase todos, assim, porque é muito bom dirigir no jogo. Acho que como o mundo é muito menor também, né, ele é mais condensado, eu diria, puderam dar muito mais atenção a detalhes no mundo. Legal. Assim, e é muito mais rápido tu chegar onde tu quer, né? As missões tu não tem que andar, dirigir meia hora pra chegar na próxima missão, então é muito mais rápido tu chegar onde tu quer, assim. Eu ia pensar que é um jogo que ia ser cancelado, né? Ele era o True Crime, era o True Crime Hong Kong, né, que virou Sleeping Dogs. Oi? Era True Crime Hong Kong, que virou o Sleeping Dogs. Na verdade, ele era uma IP própria no início, né? Uhum. E a Activision quis botar. Eu vi uma entrevista com os caras do estúdio. E como era a Activision que tava publicando, eles quiseram forçar a IP do True Crime no jogo. Porque, combina e tal com o gameplay. Daí, contra o gosto do estúdio, eles... É, a publicadora que tá mandando, né? Foram lá e botaram... Uhum. Associaram o jogo ao True Crime. Daí, cancelaram. E daí a Square Enix falou: pô, a gente gostou do jogo de vocês, a gente chegou ao gameplay e a gente quer publicar. Disse: mas a gente pode continuar com a nossa IP? Pode, vocês fazem. Na real, eles não tinham direito a IP True Crime, então eles tiveram que... Exatamente, porque não, como a Square Enix não tinha nenhuma IP desse tipo de jogo, né? Uhum. É a IP nova que os caras já estavam planejando antes mesmo. Entendi. Você tá abrindo uma embalagem de biscoito aí? Tô. Hoje já não é biscoito, Rafa. Até hoje não aprendeu, velho. Não é biscoito, não. Ó, eu vou te dar uma bolacha se você vier com essa história de novo. É recheado ou não? É recheado, Rafa, ou não? Você quer saber? Ele deve estar com a boca cheia. Não, pô, é aquelas lá normal, com gotinha de chocolate em cima. Sim. Então tá bom, antes que a gente comece a ficar com fome... Boa. Então, essa história até foi engraçada, porque o Castlevania Lord of Shadows também teve uma história parecida, né? Ele foi desenvolvido, não era pra ser um jogo Castlevania, e aí, meio tarde no desenvolvimento, colocaram a franquia Castlevania atrelada a ele, e acabou até sendo um sucesso grande esse jogo. Tá interessante quando essas coisas acontecem. Pois é, impressionante. E da minha parte, eu não comecei a jogar o Guild Wars 2 ainda, porque não tinha sido vendido da forma como vocês venderam, mas talvez eu faça isso. Agora, depois da nossa conversa. Eu tenho jogado mais Wii mesmo e 3DS. Continuando jogando mesmo jogos que eu tava jogando antes. Donkey Kong Country Returns, que eu nunca terminei. O Adventure do Walking Dead Episódio 2, que eu tinha baixado, mas não tinha jogado ainda. Quero terminar hoje. E agora tá começando, né? A diminuir o ritmo lá no trabalho para poder ter mais tempo de jogar. Mas nas últimas semanas aí foi brabo. E expectativa lá no alto pro demo do FIFA 13, que sai dia 11 de setembro. Então, a gente tá bem tá bem curioso pra saber o que o pessoal vai achar. Então, tenso. Você chegou a ver o Nintendo DS Extra Extra Large Plus Big? Então, cara, eu não me empolguei com ele, não. Eu cheguei a ver. Mas estou satisfeito com o meu DS, 3DS do jeito que ele tá. Eu comprei inclusive o Circle Pad Pro para ele, que não ia caber no DS XL. E a Nintendo é foda, né? Ela sempre faz isso. Então eu vou, por enquanto, pelo menos não tô pensando em trocar, não. Você vai tá pensando em comprar um XL? Não sei. que eu tô querendo comprar um Vita, mas eu tô querendo achar uma desculpa pra comprar o Vita pra ter algum jogo, sabe? Uhum. Então, eu tô esperando sair o Persona 4 pra comprar o Vita. É, vai sair o Persona 4. E a gente viu um vídeo algumas semanas. Como é que era o nome do jogo mesmo, Seco? Que parecia que ia definir o que, que é o Vita. Da Media Molecule. Foi eu que mandei o link. Pois é. Esqueci o nome da porra do jogo agora. É um jogo novo da Media Molecule. Com certeza quem tá aí ouvindo já vai saber. E parece que é o jogo que vai definir a plataforma Vita, né? Vamos ver. Pois é. Eu acho engraçado porque agora todo mundo tá falando sobre o futuro dos handhelds aí, né? Nintendo e a Sony falando. É. Mas... Tearaway, isso mesmo, Tearaway. Pois é. Acho que vai ser sinistro. Mas eu não sei, eu tava curioso pra saber, porque parece que o Extra Large é 80% da tela maior e você consegue ver um pouco mais de... a qualidade do 3D é um pouco melhor. Eu tava curioso pra saber o qual melhor. Eu não cheguei a jogar com ele não, até porque é bom não jogar não, sabe? Por quê? Pra não dar vontade. Diz a lenda no Vita que o Assassin's Creed... Vita vai ser tão bom quanto do console, né? Ah, sei. Diz a lenda. Entendi. Do Assassin's Creed. Vou esperar o Papai Noel trazer um pra mim, então. não sei. Pode até ser que seja, então. Mas eu já tenho o videogame. Pra que eu vou comprar o Vita pra jogar Assassin's Creed? É uma coisa que eu sempre me pergunto, sabe? Não em relação ao Vita, em relação, por exemplo, ao 3DS atual, sabe? Mesmo o Wii. Tipo, tá difícil escolher se vai comprar um pra jogar o mesmo jogo que tá no outro. Versão portátil, sabe? É realmente... É, porque a Nintendo foi pra esse lado de fazer essa jogabilidade diferente, movimento, canetinha no 3DS. Então acaba que tudo quanto é franquia que a gente vê em um, vê no outro também. Isso aí que você falou é verdade. É difícil às vezes de escolher, né? Sem falar dos jogos antigos que eles relançam pra uma plataforma, relançam pra outra. Eu costumava gastar muito dinheiro com isso, agora parei. Pois é, você parou, depois você ganhou 20 jogos da Nintendo, né? Que ela foi depois foda. Depois do recall, né? Ô, Julia, você vai ganhar os jogos de 37 anos atrás. É. Todos aqueles que você nunca jogou. Metade dos sabe? Quais eu já joguei. Pois é, tristeza. Então tá. Beleza. Active Quest fecha por aí. Vamos falar de algumas notícias na sessão Journal. E continuamos aqui com o nosso podcast. Journal. Então, na sessão de Journal dessa semana, tem algumas notícias pra gente comentar por aqui. E, na verdade, é um assunto só, mas tem vários links que eu vou deixar pra vocês aí no post desse episódio. E eles falam mais ou menos do mesmo assunto, né? Que é a pirataria, o impacto dela no mercado. E o primeiro link que chamou a atenção foi o CEO da Ubisoft, o Yves Guillemot, dizendo que o mesmo número de jogadores de PC que pagam por jogos free-to-play, mas a porcentagem, né, desses caras que pagam por jogos free-to-play é a mesma que pagam por jogos legalizados versus jogos pirata. Então essa foi uma declaração muito estranha, porque a gente sabe que no free-to-play 3 a 5% dos jogadores, né, essa é mais ou menos a média mais aceita aí na indústria, pagam pelo jogo. Então, quer dizer, o que ele tá falando implica que 95 a 97%, né, dos jogadores que jogam qualquer jogo de PC fazem isso através de uma cópia pirata. E muito difícil, né, de acreditar nessa afirmação. Na verdade, parece até um daqueles factoides que as pessoas soltam por aí para causar impacto. E essa declaração chamou atenção. Inclusive tem o segundo link que eu vou deixar, que é um comentário no Rock Paper Shotgun sobre essa declaração. E queria trazer também aqui pra gente falar sobre isso. Depois é um terceiro link da Gama Sutra, onde um colaborador lá deixa sua opinião sobre você abraçar a pirataria como um fenômeno cultural. Eu tenho certeza que o Seco apreciou bastante esse último porra, link. Quem não gosta de pirataria, rapaz? Pois quem é. Não gosta? Pois é. É de grátis? É. De grátis. E o que não tem pra gostar, né? Pois é. A melhor parte é a gente piratear tudo e ninguém ganhar dinheiro. Aí os games morrem, todo mundo continua pra vida dele. Grassroots, assim, filho. Grassroots. Mas vamos começar então falando da declaração do Yves Guillemot, que é muito estranha, né? E o comentário lá do Rock Paper Shotgun levanta um ponto importante. Ele tá falando 95% de que total é o número de jogos, né, de cópias piratas. Porque se for do número total, esse número ele é difícil de você acreditar de qualquer forma. É um absurdo de grande esse número. E mesmo que você pegasse a definição mais abrangente possível, que é 95% de todas as pessoas que sequer botaram seu jogo uma vez na vida fazem isso na cópia pirata, mesmo que se essa for a tua definição, 95% ainda é um número muito grande para você acreditar. E eu realmente não sei de onde saiu isso. Me parece que ele está usando esse discurso como uma grande desculpa para justificar uma estratégia de ir para os jogos free-to-play. E a justificativa é essa, que ele não precisa dela. A gente sabe que no mercado de hoje, muitas empresas, praticamente todos os publishers, estão de alguma forma explorando esses novos modelos de negócios free-to-play com microtransações. E se a Ubisoft vai fazer isso, eu não vejo problema nenhum e não vejo necessidade nenhuma dele ficar trazendo declarações que fazem ele parecer ridículo. Eu acho que é muito mais plausível você dizer, olha, consumidor tem um perfil específico de consumidor, que esse é o tipo de jogo que ele joga e a gente quer atender a ele. Agora, não, sabe, que se querer comparar o cara que joga um jogo free to play e não paga a um pirata, né, e dizer que, né, que pro desenvolvedor, pros publishers, pro mercado, eles têm o mesmo valor, né, porque eles não estão pagando pelo jogo, eu acho muito, muito infeliz uma declaração desse tipo, e acho que é só uma desculpa esfarrapada para poder justificar o investimento no free-to-play, que não precisa ser justificado. Não sei o que vocês acharam dessa declaração. Assim, ultimamente pra mim tá difícil dizer por que esses caras estão se expondo tanto, sabe? Por exemplo, o pessoal da EA também tá se expondo bastante em relação a isso. Ficam dando declarações, né, do tipo, no futuro tudo vai ser digital, no futuro não sei o que, dando umas coisas desnecessárias. Não, na verdade não, assim, o pessoal da, pelo menos a gente tem mais contato, né, mas o pessoal da EA, lendo o blog deles, tem um monte de coisa que precisa todo um contexto, lendo o que tem no blog pra você entender, mas daí o pessoal da mídia pega, copia uma linha e cola em algum lugar e começa a dissertar sobre aquela linha, sabe? Uhum. Aí sem contexto nenhum. Então, eu não sei se, por exemplo, no caso da Ubisoft, em um caso específico dos jogos deles, não tem um problema específico com pirataria, e ele generaliza o que ele falou e acaba aparecendo com o mercado inteiro assim. Mas eles são uma das empresas que mais investem em DRM, em medidas para evitar a pirataria? Não, então, mas eles não faziam isso até o último jogo dele, a última parte de DRM, entende? Então, eu não sei se isso não é porque, por exemplo, simplesmente eles não veem retorno de dinheiro no... pro PC, tanto que eles são, normalmente eles só fazem port depois de, sei lá, um ano ou seis meses que o jogo saiu. Então quer dizer que dá pra ver que o PC é bem baixa prioridade, sabe? Eu acho que a Ubisoft é uma empresa que, se tiver a chance de ganhar dinheiro em qualquer coisa, eles estão fazendo 200 versões pra aquilo, sabe? E é assim com o Wii, é assim com o DS, é assim com qualquer coisa que eles podem, sabe? Aliás, essas então, plataformas são ideais pra eles pra fazer isso. Pois é, então eu não sei se... por exemplo, no caso deles, vocês falam especificamente dos produtos da Ubisoft, sabe? Tanto que acaba forçando a Ubisoft a gastar muito dinheiro e queimando a cara com o consumidor pra DRM quando lança um jogo pra PC. Mas aí isso é um problema que todas as empresas enfrentam, e não sei se tem nada nos jogos da Ubisoft que seja específico que faça o cara do PC querer piratear mais do que as outras empresas. Eu acho que isso é um problema que todo mundo tem que resolver. Você vê a EA, por exemplo, que durante muito tempo no FIFA a gente não investiu na plataforma PC e agora voltou a fazer isso. Se você não tomar um primeiro passo, fica o problema do ovo e da galinha. Você não investe no PC porque tem muita pirataria, Mas o PC também não te dá nada de retorno porque você não investe nele, você não dá prioridade, igual você falou. A Ubisoft lança jogos portados depois de um ano, entendeu? Se você não der um primeiro passo, não experimentar o mercado, você não vai sair desse conundro nunca. E então... no caso do FIFA, a gente fez isso com features online, né? E fazendo com que o jogo pirata ele seja basicamente aleijado comparado com o jogo original. Pois é, mas então é que talvez uma boa parte, por exemplo, do Assassin's Creed, a grande parte do gameplay é single player, a maior parte dos jogos deles são single players, né? Então não sei se, no caso, eles querem explorar esse mercado, mas é o jeito deles olhar para o mercado e dizer assim, olha, a gente tem esse montão de dinheiro aqui, mas a gente só se pode fazer um jogo para PC, não ganha dinheiro nenhum, tem todo esse investimento aqui no redor, então a gente vai tentar essas medidas bizarras, a gente vai falar um monte de merda, e vamos ver o que vai dar, sabe? Tipo, eu não sei, é porque... Eu tô tentando, assim, defender o diabo, assim, sabe? É só porque eu sei que se tem a chance de ganhar dinheiro em alguma plataforma, eles vão investir muito, sabe? E saber que eles não investem em PC porque eles acham que não tem um retorno, ou as estatísticas mágicas deles é de 97% de pirataria, eu não sei, sabe? Eu só tento, assim... A tentar defender o diabo nesse caso, porque a gente sabe que pirataria é uma coisa muito foda. Principalmente. É foda, né? Pirataria mata estúdio, né, cara? Então. Não sei se. No caso deles, não querem só. Talvez querem só se justificar, mas talvez eles querem tentar. Sei lá. Explicar por que eles fazem as coisas que eles fazem. É, ou se convencer de que aquela estratégia é a melhor. Me parece muito uma declaração desse tipo. Né? Ah, a gente precisa se convencer que ir pro free-to-play é uma boa pra nós. Uhum. E o que não precisa disso, ir pro free-to-play é uma coisa que tá todo mundo fazendo, com estratégias parecidas, e faz sentido pra alguns perfis de consumidor mesmo, entendeu? Uhum. Faz sentido pra alguns tipos de produto mesmo. Então, e você, o que você acha disso tudo, Rafa, que a gente tá falando? É, então, eu tô com você, assim, eu acho que soa muito mais como uma justificativa de alguma coisa que eles vão fazer, querendo ou não. É. Eu acho que, inclusive, todos os estúdios grandes vão ter algum produto nessa linha, porque dá dinheiro, assim, se tu faz alguma coisa com essa... Quanto mais se for de graça, tu vai ter muito mais gente tentando o teu produto. Quanto mais gente tentando, qualquer coisa que tu bote algum dinheiro, seja $1... É uma barreira já. Claro. Porque tu já tá perdendo gente que tá disposta a botar qualquer coisa, assim, pô, botar meu cartão de crédito online, ou botar pagando pra uma coisa que eu não tenho certeza, ou qualquer coisa assim. Qualquer coisa que tu cobre, tu já tem uma barreira. Cobrar $60 é uma barreira gigante, que não é todo mundo que paga. Assim, os jogadores que a gente conhece, nós a gente paga e paga feliz ainda, né? Porque a gente sabe o tipo de produto que a gente tá querendo comprar. Mas um jogo de graça, ele vai atingir muito mais gente, sabe? É muito mais fácil eu pegar e recomendar esse jogo para 15 amigos meus, que eu sei que normalmente eles não jogam nada, porque para eles é caro, ou seja lá o que for, porque esse jogo é de graça. Entendeu? Então é muito mais gente tentando, e quanto mais gente tentando, para eles não custa mais. Porque não é uma mídia física, não é uma caixinha que eles vão ter que imprimir, não é um manual que eles vão ter que imprimir, não é um espaço numa revenda que eles vão ter que imprimir, é de graça. Depois que o jogo já tá lá funcionando, pra eles é de graça. Então quanto mais gente ele estiver tentando o jogo, mais gente vai estar exposta e sujeita a talvez comprar alguma coisa ali. Comprar uma roupinha, ou comprar alguma coisa de gameplay, ou comprar seja lá o que for. Entendeu? E isso é... um mercado, não é o único mercado, não vai ser o único mercado, e muito menos o resto da indústria vai morrer por causa disso. Mas é um novo jeito de se fazer, e a Ubisoft, cedo ou tarde, a EA já tá lá e vai continuar tendo lá. Todas as major publishers vão cedo ou tarde pra ele, eu não sei, eu acho que quis usar isso como justificativo, não sei se pra investidores, sabe, não sei, não... Os investidores botaram o dinheiro deles até lá até agora por causa do mercado que não era free to play, né? É verdade. Ele tem que justificar a mudança, talvez, não sei. Sim. Também tem um. Cara, que assim, o negócio free to play também é ridiculamente arriscado, né? Porque, por exemplo, se tu faz um jogo que tira qualquer score abaixo de 8 em qualquer review, você tá taxado a Doom, né, cara? O pessoal vai ser difícil pegar. Então você tem que fazer um investimento alto pra ter a mídia de videogames assim, ó, se vale a pena você tentar esse jogo aqui, sabe, pra chamar atenção. Então já tem um investimento gigante nisso e você não tem espera nenhuma de retorno, assim, sabe? Então eu acho que não é fácil, sabe, você recorrer pro... Oi? Na verdade, a maneira com que eles fazem pra para contrabalançar isso que você acabou de dizer, é diversificando o risco. Eles, ao invés de fazerem um jogo free-to-play muito bom, eles tentam fazer 5 ou 6, mais ou menos, fazem uma versão 1.0 deles, para ver se pega, e daqueles 5 ou 6, o 1 ou 2 que pegar, são os que eles continuam desenvolvendo. Né? Então, free-to-play é famoso, esses jogos são conhecidos por serem lançados com uma quantidade de features bem pequena, bem tipo esqueleto assim, de jogo, e aqueles que pegam, aqueles que as pessoas demonstram um pouquinho mais de interesse, são os que a empresa investe mais dinheiro e mais tempo. Então essa é uma maneira que é muito comum deles trabalharem com free-to-play por causa desse problema que você está falando. Mas acho curioso, assim, que, por exemplo, o jogador em geral reclama quando o jogo não é completo, não é polido, não é isso, não é aquilo. Mas aí, por exemplo, sendo a indústria toda tende aí pro free-to-play para evitar um negócio de pirataria, significa que vai ter mais do que a gente menos gosta nos jogos, assim, sabe? Isso. E aí, tipo, quer dizer que, na verdade, tá piorando, é bom, né? A qualidade média. Pois é, porque a pessoa não quer pagar, daí o que vai acontecer? Ah, você não quer pagar? Beleza, então também você não pode reclamar. Pô, você vai comer hambúrguer cru e cebola roxa, né, cara? Estragada aí, tipo, mas é o que você tá pagando, sabe? Sim, sim. E também um negócio, eu acho, isso é só a minha opinião, pode ser que eu esteja falando besteira, mas eu acho que para um jogo ser free to play, ele tem que ter ou um mecanismo multiplayer muito bom, ou então toda uma estrutura social por trás dele, sabe? Porque para jogar, por exemplo, de um jogo que é de graça e eu pagar alguma coisa, um jogo ele não vai te trancar, não vai botar um gate lá, tu só pode jogar isso aqui, se tu quiser jogar mais, tu tem que pagar. Ele é um demo, né? Ele não é um jogo. Daí pro jogo, eu acho que ele, pra ele conquistar esse tipo de gente que vai continuar jogando e tá disposta a pagar alguma coisa por ele, tem que ter uma, como é que o nome, alguma justificativa social, alguma... Um gancho. Sabe? Hã? Um gancho. É, pra que, tipo, ah, é pra eu ser melhor, pra eu contribuir mais com o meu grupo, sabe? Por exemplo, uma coisa que eu acho genial do... Tem muitos jogos que podem ser considerados AAA que estão indo pro free-to-play. Por exemplo, eu acho que o primeiro jogo que cabe é um jogo que era pago e virou free-to-play, né? Que é o Team Fortress 2. Uhum. Que uma das coisas que eu acho genial que eles fizeram no novo modo lá cooperativo que eles têm, né? Que é, tu paga, tu pode jogar de graça, né? Num tipo de servidor lá. Pode jogar com os mesmos features, o jogo é exatamente o mesmo, pode jogar de graça com teus amigos. Mas se tu pagar por um ticket que tem, como se fosse um parque de diversões, tu paga pra jogar, pra andar uma vez no brinquedo. Se tu pagar, tu ganha, e tu passar, né, tu conseguir terminar o mapa, tu ganha um item. Sempre tu ganha algum item, um item que vai te melhorar, vai alguma arma melhor, algum chapéu, seja lá o que for. E se tu não terminar, tu não gasta o item. Ou seja, aquele lá é só pra quando se tu conseguir terminar. E tem um outro tipo de item que dá. Um outro tipo de negócio que tu paga, né, de ticket que tu paga, que não dá um item só pra ti, mas também pra todo mundo do teu grupo. Ou seja, aquele negócio de tu tá contribuindo pro grupo. Imagina, se nós três formos jogar, nós três vamos pagar por esse negócio, nós três vamos ganhar três itens, porque é um por cada jogador. E um grupo desse negócio, um grupo cheio desse modo de Team Fortress é seis pessoas. Se seis pessoas pagarem, vão ganhar seis itens pelo preço de um e meio, mais ou menos, que é o valor desse ticket, entendeu? Certo. Então, uma coisa que é um negócio que tu tá pagando pra contribuir com os outros também. É. Então, tem essa integração social muito alta. E o genial que eu achei disso daí é que quanto maior o seu grupo, maior o valor pelo mesmo dinheiro que você tá pagando. Exatamente. Exato. E tipo, pô, se a gente jogou e eu paguei pra ti, entendeu? Tu jogou de graça, mas eu paguei pelo item que tu ganhou. Uhum. Pô, tu vai na próxima vez e tu vai falar, pô, acho que eu vou pagar uma vezinha, né? Próxima rodada é por minha conta. Isso, sabe? Alguma coisa assim. Sabe, eu achei muito legal isso. Eu acho que é esse tipo de justificativa social que tem que ter, sabe? Uhum. Tipo, de eu estar afetando o gameplay, afetando a vida de alguém e sendo afetado por outras pessoas. Vida dentro de jogo, né? É, Rafa, isso tudo videogame, ninguém afeta a vida de ninguém aqui, Rafa. Eu acho que daí é isso. Daí, por exemplo, eu acho muito difícil. Claro que vão, como eu disse, né? Vai. Eu acho que esse negócio free to play tá pra ficar, mas não necessariamente ele vai fazer o mercado de caixinha que a gente conhece, ou de jogos. Dos jogos AAA, que tu paga retail, preço de retail por ele pra morrer. Eu acho que não vai acontecer. Por exemplo, esse Hawking que tá saindo, que é um jogo qualidade AAA, que vai sair de batalha de mech, né? E vai ser free to play, sabe? Então, eu acho que tem até um novo nicho, né? Que é o meio termo. É o que a gente conhece como qualidade AAA, que tu paga $60 no retail. E o outro extremo, que é o jogo free to play, aquele joguinho bonitinho ali que tu joga um pouquinho, sabe? E para de jogar. Eu acho que tem esse meio termo. Tem esse que é uma qualidade altíssima e free to play. Eu acho que é para isso, é um negócio que está surgindo. É dizer que está caminhando para isso é erro, porque dizer que está indo de um lugar para outro quer dizer que está saindo de um lugar, né? Eu acho que vai continuar tendo. Tá muito mais expandindo do que outra coisa. Isso, exatamente. Essa atribuição, essa observação do Team Fortress 2, porque Team Fortress 2 virou free to play depois de muitos anos, né? Quase 5 anos. Então, pra eles, qualquer coisa que eles fazem é lucro, né? Porque o Sim, negócio tava parado, não vendia nada. exatamente. Então, eles podem fazer o Cara, que eles quiserem. eles ganham muito dinheiro, Que é cara. outra ideia genial da Valve. Pois é. Sim. Não, é só porque, por exemplo, Team Fortress 2 é um jogo bem complexo, né? E bem caro. Então, é genial o que eles fizeram, né, com o jogo que tava quase Aliás, morto. o que a Valve faz de coisa boa, interessante, diferente para a indústria é brincadeira, hein? Pois é. Mas então, e vamos falar então do outro artigo, que é o da Gama Sutra, o artigo do David Cook, onde ele tenta colocar a pirataria, um, como uma atividade divertida, e dois, como uma coisa ok, sabe? E eu acho os argumentos dele tão fora do, sei lá, da realidade quase. Seco, vou deixar você nos Não, fica assim, inaugurar essa não, vou discussão. fazer assim, você começa, porque eu sou um velho rancoroso e reclamão, Mas aí já vou criar todo um background de preconceito, a gente então tá na hora aqui que você para começa é ouvir mais, isso. não, mas é que você é mais neutro, aí pelo menos o ouvinte fala assim, ah, então tá, então quer dizer que o cara só tinha um ponto de vista que na cabeça dele fazia sentido. Não, eu vou deixar você falar, por favor, eu não vou xingar de cara, assim, não tem graça. Eu acho que até para nós que somos programadores, existe uma discussão que as pessoas querem dizer que é parecida com relação a patente de software, né? E que patentes são coisas do demônio, então direitos autorais e direitos de propriedade intelectual também são. E essa é uma primeira analogia que tem que morrer aqui, porque a propriedade intelectual é uma coisa que tem valor concreto e que é construída através de trabalho, de um esforço que precisa ser recompensado. Enquanto que você patentear, sabe, maneiras de se fazer software que não foi necessariamente você que inventou e não tem como se provar, esse tipo de coisa, é uma diferença muito grande. As patentes, elas são, no geral, usadas só para impedir que as pessoas façam as coisas, sabe? Impedir ou obrigá-las a pagar para você quando elas quiserem usar aquelas técnicas que, na verdade, entendeu? Você pode dizer que são patrimônio da humanidade, entendeu? Mas um artista que produz uma obra, né, de propriedade intelectual que é apreciada, ele deveria ser recompensado por isso. Então tem uma diferença muito grande. Então, a primeira coisa que tem que tirar da frente, né? E a outra, cara, é que cara, é muito bonito. Você pode, sabe, dizer que no mundo ideal, essas coisas, né, a gente viveria de trocas, né? E eu faço jogo, você prepara comida, o outro faz não sei o quê, mas essa maneira idealista de olhar para as coisas é muito fora da realidade. E eu não acho que ela ajuda a gente em muita coisa, a não ser quando você está contando uma historinha de ficção. Mas o cara vir querer dizer que, olha, o mundo poderia ser tão mais bonito se todo mundo pirateasse todos os jogos, sabe? Eu quero saber quem é que vai pagar para que esses jogos sejam feitos, né? Nesse mundo que ele onde, entendeu, a pirataria é uma coisa divertida. E ele falar, a gente não tem que brigar contra a pirataria, a gente tem que achar maneiras criativas de fazer dinheiro com isso. Eu acho que, de certa forma, a maneira criativa é o free to play. Não tem necessariamente a ver com a pirataria, mas tem a ver com você deixar o seu jogo ser jogado de graça, mas ainda assim é diferente de você exercer uma atividade legal para jogar o jogo, né? E com isso encontrar outras maneiras de monetizar. Agora, você querer dizer que, entendeu, é ok piratear, então, porque todas as empresas poderiam estar fazendo isso, todas as empresas poderiam estar colocando microtransações nos seus jogos. Eu acho que é o contrário do que a gente vem defendendo, né? E eu realmente não sei, cara, de onde saem os jogos de maior qualidade que a gente aprecia tanto no mundo que funciona dessa maneira, entendeu? Eu não vejo realmente... Eu acho que é muito fora da realidade você querer achar que o dinheiro não move as coisas, sabe? O mundo não vai pra frente por causa de investimento, por causa, entendeu? Da vontade de se fazer dinheiro com a construção de alguma coisa de valor, entendeu? E alguém precisa pagar por essa coisa de valor pra você girar essa roda. Senão, sabe? E outra coisa que a área de jogos talvez seja uma grande vítima desse tipo de pensamento, porque ela não é levada tão a sério quanto muitas outras coisas que uma pessoa pode se dedicar a fazer, né? Então, geralmente não é dado o devido valor a um jogo, né? A um game, como uma obra que precisa ser paga por ela, né? Precisa ser paga para ser feita. E então, por exemplo, um casal de amigos nossos aqui que a gente fez em Vancouver, e o rapaz, ele trabalha na indústria de filmes, que aqui em Vancouver tem muito trabalho para isso, né? É um polo de produção. E uma vez a gente estava, né, jantando juntos, os dois casais, eu e minha esposa, ele com a esposa dele, e ele, né, num desses momentos aí, vamos dizer, de filosofia, depois de algumas duas ou três taças de vinho, ele desandou a falar que uma das coisas que ele ficava um pouco chateado consigo mesmo é o fato dele não achar que o que ele faz seja uma coisa essencial para a humanidade, sabe? Não seja, a profissão dele não é uma coisa que faz assim uma diferença, tipo um médico, sabe, que salva vidas, ou um policial. Então essas eram as comparações que ele fazia. Ele falou: não, eu sou um profissional de localização de filmes. Ele, né, o trabalho dele é ele viabiliza locais para as pessoas fazerem gravações. O cara quer: ah, eu preciso de um hospital para fazer uma gravação de uma série. Ele arruma um hospital aqui em Vancouver que possa ser alugado, um pedaço para fazer. Esse é o trabalho dele. E ele tava se questionando isso, e eu tentei argumentar o contrário, dizer para ele que ainda bem que nesse mundo a gente não tem só médicos, sabe? Ou só cozinheiros, ou só, sabe? Porque as necessidades humanas, elas vão tão além das mais básicas, sabe? A gente tá aqui para viver ou para simplesmente sobreviver, sabe? Então se a gente tá aqui para viver e isso é uma coisa importante para cada indivíduo, a maneira como ele vive a vida dele, isso, o que a gente faz contribui para isso. O que a gente faz muitas vezes vai, sabe, vai ajudar a desestressar, vai, sabe, um fardo que a pessoa carrega, que é através do entretenimento. Entretenimento é uma coisa tão importante que ele existe desde o tempo das cavernas, né? A gente fala disso, então não é à toa que se desprende tempo e se tem trabalho com fazer isso, sabe? Porque é um componente importante da maneira como a gente vive, sabe? É a gente ser entretido, você, sabe, viajar para um outro mundo, talvez, entendeu? E com isso você tornar melhor a sua capacidade de interagir com o mundo real, vamos dizer assim. E eu tô só super simplificando milhões de coisas que a gente poderia falar. Então, você quer dizer que isso não tem valor, sabe? Ou você quer dizer que, sabe, vamos então, entendeu, não pagar mais por isso, e eu quero saber de onde que vai sair a produção, né, de tudo aquilo que a gente mais aprecia na área de games, sabe? Não sei realmente quem é que vai, entendeu, investir nisso. Então, como profissional da área... Tem uma criativa pra isso, sabe? Vai, fala aí. Você vai na internet pro compilador de C++, e aí você baixa e faz seu jogo, né? Daí depois você decide o que você faz com o tempo que você gastou, se quer vender ou não. Ou se dá pra todo mundo e todo mundo dá jogo pra todo mundo, e, tipo, é uma solução criativa, assim, o mundo dá troca, né? Eu trabalho e você me dá comida, só que você tem que trabalhar pra dar comida, só que você, tipo, não se importa, sabe? Tipo, você vai me dar comida, porque você gastou 5 horas, por exemplo. Queria saber desses caras, assim, o que que eles fariam, por exemplo, se as empresas, por exemplo, as grandes, começassem a processar que nem as empresas de música fazem, sabe? Uhum. Invadem a casa do cara, fazem um processo de 100 milhões de dólares, porque tem um servidor pirata, e aí? Aí todo mundo fica apavorado, não, porque eles estão abusando do público que é inocente. Eu não sabia, sabe? Eu não sabia que baixar jogo pirata é crime, sabe? Então, quando acontece isso, tem um vilão, sabe? Então, por exemplo, ninguém gosta de medidas drásticas também, ninguém gosta de pagar por nada, ninguém gosta de nada, sabe? Só gosta do que é conveniente, sabe? Então, tipo, é muito difícil argumentar quando o pessoal começa a usar ponto de vista, assim, sabe? No artigo tinha esse negócio, ponto de vista do cara, onde o mundo poderia ser fantástico se não tivesse... É que ele mistura um monte de coisa, você falou, pô, dá uma angústia, né, cara? A gente mistura tanta coisa no... Eu recomendo que todo mundo leia aí pra poder criar a sua própria opinião, mas Peraí, e o ponto do Seco é exatamente esse. Esse mundo que esse cara fala, ele não existe. E se ele existir, não existem jogos de qualidade dentro dele. Porque não tem como. É, não, sabe, porque não tem da onde que esses jogos vão sair. Pois é, mesmo se você. Pois é, pensa no, no, na época mais assim. Simplista, que talvez era na época do, dos sharewares. Mais grassroots de todas, é. Por exemplo, você lê lá o livro do Doom, vê as entrevistas com o pessoal da id, você vê quantos bichos sofreram pra convencer as pessoas a comprar, sabe? Que tinha gente que pegava os sharewares, você jogava shareware, sabe? E tipo, você tinha que inventar alguma maneira de ganhar dinheiro daquilo, sabe? Porque naquela época, tipo, era muito mais difícil que era hoje conquistar as pessoas e como vender, sabe? Claro. Aí tiveram que convencer as pessoas a comprar da Map Pack, coisas assim, sabe? Alguma forma de incentivar as pessoas a comprarem. E mesmo assim, não era muita gente comprar. Sorte deles, naquela época, talvez o quantidade de pessoas comprarem era suficiente pra manter e nutrir uma empresa, sabe? É, até porque a indústria era diferente, né? Fazer um jogo custava muito menos. Então, é só olhar um pouco pra trás, assim, tentar fazer as contas, assim, com o que aconteceu no passado e tentar escalar com pro que é o tamanho da indústria agora. Não, não escala, sabe? Uhum. É, imagina, vamos fazer assim, imagina que lá desde o Wolfenstein 3D, aí de, o pessoal descobrisse que não, entendeu, não ia dar pra viver disso, porque não tem gente suficiente pra pagar. Então, ah, não, então deixa pra lá, não vamos mais fazer Doom, Quake, entendeu? Não, deixa pra lá, entendeu? O Carmack não vai ficar sem emprego, porque o que, sabe, a capacidade dele, ele pode ser, entendeu? Podia trabalhar na NASA. Exatamente. Pois é. A NASA podia trabalhar pra isso, quer dizer. Então, cara, de fato, eu acho que é você querer vender barato tudo que. Todo o esforço que vai pra você fazer um produto de videogame de qualidade, eu acho que é no mínimo. Assim, pra gente que trabalha, né, na indústria e vê o quanto de esforço, de investimento é necessário, e sabe, realmente não dá pra ficar quieto com esse tipo de opinião, não. Eu acho que não. Acho que não tem a ver uma coisa com a outra, dizer, tipo, ah, o free to play tá aí pra justificar, por exemplo, ou dizer que a pirataria é ok, porque o free-to-play tá aí pra mostrar que existe uma audiência que quer consumir o teu produto, mas não quer pagar por ele. Sabe, não tem a ver uma coisa com a outra, cara. Tipo, porque a pirataria seria o equivalente do free-to-play tu hackear o jogo e conseguir tudo que eles te dão de graça. É isso o equivalente. Que é um produto que tá sendo vendido. O jogo não foi feito por caridade. O jogo foi feito pra tu experimentar o jogo de graça e jogar ele. E se tu quiser adquirir outros aspectos do jogo, tu paga por isso. Ele não é free pra totalmente de graça no sentido, entendeu? A pirata, tu consegue piratear o jogo, se tu for bom o suficiente pra hackear o servidor dos caras e tirar benefício, pronto, tá se pirateando esse jogo. Isso não é ok, cara, sabe? Tipo, tu pode dizer o que tu quiser, mas tu não pagar por uma coisa que a pessoa que criou o jogo tá cobrando, não é ok. Free to play não é freeware. É, tipo, não é tu querer justificar isso, sabe? Não... quem tem que definir se vai pagar, se o produto que ela tá fazendo é de graça ou não é quem fez. É a única pessoa que pode decidir isso. E não quem tá consumindo. E a outra coisa que ele não. Que ele falha de perceber é que quem faz jogo free to play não tá pensando que, ah, não, todo mundo joga de graça e se der, eles pagam. Não. O cara faz um jogo free to play contando que aqueles 3% das pessoas vão colocar X grana. Entendeu? E dependem disso pra sobreviver. Da mesma forma que o cara que faz o jogo, que é vendido por $60 de caixinha na loja, depende de que as pessoas paguem $60 na loja pra sobreviver. Entendeu? Então não é que o free to play é a resposta, entendeu, pra pirataria. Ah, então aqui, esses caras estão provando que a gente pode viver, entendeu, nesse mundo sem se pagar pela propriedade intelectual. Não, não é. O free to play tem modelo de negócios igual o caixinha tem, entendeu? Sim, cara, exatamente. Tanto que os dois fazem dinheiro, tanto que FIFA vende milhões estudando, Assassin's Creed, GTA vende milhões estudando. Porque tem gente que paga, gente que quer esse produto e paga. Tem os 95%, vamos assumir que o cara da Ubisoft está certo. Então, você sabe que os 95% jogam um jogo e não pagam. Mas eles estão errados, estão tão errados quanto o cara que joga um jogo free-to-play e hackeia o servidor para conseguir o benefício. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Sabe? Pois é, mas ia ser muito bonito, né, por exemplo, jogador, se você pudesse, por exemplo, piratear o jogo de futebol, né, você vai lá no estádio, pirateia o jogo de futebol, dava... porque nessa, né, aí o jogador joga de graça, o jogador joga de graça. É tudo de graça, afinal de contas é o mundo todo aberto, todo mundo faz o que tu quiser, pois é, eu só acho que É muito fácil ele falar aquilo. Talvez ele tivesse querendo criar uma propaganda de porque free-to-play é bacana e combou com toda essa coisa de free-to-play nas últimas semanas, mas... sei lá, é muito vazio. E sobre o... Mas acho que o mais importante é a patente de software, né? Acho que a patente de software é importante mesmo pra garantir que as pessoas que investem tenham pelo menos algum benefício do esquema. Mas usar isso pra sacanear com outros, como tem os patent trollers aí nos Estados Unidos. O problema das patentes é a maneira como passa. São usadas. O problema daí é outro problema. É outro podcast. Pois é, mas daí o cara misturou tudo isso, jogou molho de tomate por cima e falou assim, ó, pessoal, esse é o novo cardápio do dia. É. Legal, mas... Pois é. Tipo, então, aquele negócio que a justiça é cega, né? Que a justiça tinha que aprender a enxergar, tá ligado? Porque isso é bom senso. tu sabe quando o cara não pretende usar... Uhum. Tu ser dono de uma propriedade intelectual e não usar ela, isso deveria ser crime. Certo. Porque tu tá atrasando a humanidade, tu não certo. Tá colaborando pro progresso. Uhum. Tá falando de patente, né? Hã? Tá falando de patente, né? Isso. Uhum. Do cara que lá que tem a ideia, ou sei lá, registra um nome, ou seja lá o que for. E tipo, ele não usa, porque ele não tem dinheiro, porque ele não tem. Não saco, tem um projeto pra isso. É, não tem projeto, não tem nada, mas qualquer pessoa que vai fazer ele processa. Ele só patenteia pra impedir que seja usado. É, devia ser, tipo, a lei da patente devia ter alguma coisa assim. Tu tem a patente, beleza, ó, tem X tempo pra fazer alguma coisa com ela. E a nova tendência não é nem essa, Rafa. A nova tendência são a maioria das grandes corporações de software tem patentes pra que se a corporação adversária X me processar, eu tenho um contra-processo. Pra ela, entendeu? Eu tava lendo várias coisas sobre esse assunto há algumas semanas, que é exatamente dessa forma que funciona, entendeu? Não vou dar nomes aqui, mas todo mundo sabe quem são as grandes empresas de TI do mundo aí, mas acontece muito essa, sabe, você vai patentear pra ter sabe, uma garantia contra aquele outro cara que pode querer processar você de uma patente dele. E aí, como a gente falou, esse é um assunto que vai pra outra direção. Espero que tenha sido uma boa discussão e esperamos que vocês tenham a oportunidade de ler os links que a gente vai deixar e tragam também a sua opinião. Pode ser por e-mail, no contato@podcast.com.br, pode ser no nosso site, deixar um comentário lá no podcast.com.br, em qualquer dos posts aí, de preferência no post dessa semana sobre esse assunto, ou ainda, né, manda um tweet pra gente no twitter.com/thepodcast. Podquiz. Chegou a hora, hein? Podquiz do episódio 49. Olha só, nosso episódio 49, cara. O próximo episódio já é o 50º. Quase meio centenário de podcast, hein? É. Então, olha, sem mais delongas, eu já deixei aqui o aviso pro Rafa e pro Fernando que eles não vão conseguir... adivinhar o podquiz de hoje, tá bem difícil, hein? Estão preparados? Sim, senhora. Lembrando que eu tenho 4 pontos, o Rafa tem 3, o Fernando tem 2 e os convidados ficaram com 3. Mas hoje não tem convidado. Eu sou do saca-saca. É isso aí, vamos ver se você consegue, né? Acho difícil. Vamos ver. Não tem problema, não. Vamos lá. Dica número 1. Apareço em vários games de uma empresa japonesa. Cid. Ah, parou. Cid. Não. Ok. É uma boa, mas não é o Cid. O Rafa tá ocupado comendo biscoito. Eu tô pensando, porra. Vamos pra 2, então. Parou. Ah, parou. Mickey. Não. Mickey. Ok. Whatever. 2. Ele aparece lá nos Kingdom Hearts, porra. Ah, ok. Ok. Em alguns games, eu sou o vilão. Em outros, dou uma forcinha aos heróis. Cacete. Parou. Fala. Vilão do 77. Sephiroth. Não é o Sephiroth. Eu ia falar Sephiroth também. Então já passo pra 3, né? Número 3. Chegar perto de mim é a parte mais difícil da briga. Ah, parou. Bowser. Não. Porra, você que sempre fala o que eu ia falar. Que bom, né? Sem tu risco. Eu ainda posso falar a minha dica. Ai, deixa eu ver. É uma vantagem, então. É uma vantagem se ele acertar, né? Número 4, então. Às vezes trabalho na organização de competições esportivas. What the fuck? Ah, parou. Ah. É, eu não sei o nome, mas é a nuvenzinha que aparece no Mario. É o Laquito, acertou. Yes. Take that. Muito bem, muito bem. É o Laquito, cara. O nome dele. Qual é a competição esportiva que ele organiza? Mario Kart. É o Mario Kart, pô. Da dica número 5 era: eu gosto de uma boa pescaria de vez em quando. A número 6, minha companheira está sempre sorrindo. Porra, essa é massa. Número 7, eu uso óculos, mas fora isso, estou pelado. E a número 8, pra matar, era: ao me derrotar, o herói pode voar por um curto período de tempo. Olha só. É o Laquito, parabéns, cara. Eu, cara. Nunca ia adivinhar. Nunca ia adivinhar? Sério? Pô, mas é mole, pô. Essa do Mario Kart, botei ela no começo mesmo porque eu queria falar ela antes de vocês acertarem. Mas o Seco matou. Muito bem, cara. Ah, foi novamente, se fala em um jogo impossível, eu acerto. Você tem que falar isso mais vezes. Vamos ver na próxima então, filha da puta. Tan, tan, tan. Seco então, pô, finalmente saiu da lanterninha, empatou com o Rafa e com os convidados. Pô, sou quase figueirense, cara. Sou quase figueirense. Bem lembrado, hein? Tá, falando nisso, eu vou lá buscar um soco. Sai correndo. Run away! Então, beleza. Pode quiz fechado. 4 pra mim, 3 pro Rafa, 3 pro Seco. Parabéns, cara. Foi boa. Valeu. Valeu. Essa, viu? Essa tá concentrado pra poder bater o desafio. Então tá bom. Até a próxima, valeu. Então. The Main Quest. I a little bit of loneliness, a little bit of disregard, handful of complaints, but I can't help the fact that. E na Main Quest do episódio 49, quem vai trazer o assunto pra gente falar por aqui é o Fernando Seco. Diz pra gente aí, o que você preparou pra hoje? Ah, eu não preparei nada, na verdade. Tava pensando e vocês comentaram que talvez ficasse legal. Não, não é nem porque a gente não tinha nenhum outro assunto, a gente tinha milhões de assuntos. Não, é sobre quando a gente tá desenvolvendo, a gente faz jogo pra gente, a gente faz jogo pro jogador. Sabe? Pode ser que a gente tenha tocado muitas vezes nesse tópico. Ou pra alguma outra pessoa, a gente pode fazer o jogo pro dono da empresa. É. Pois é. Não que tenha acontecido também, né? Na minha carreira, não aconteceu. Ai, ai, ai. O que, que eu vou dizer lá em casa, velho? O Rafa gostou um pouquinho. Pois é, aí é brincadeira, né? Break moral e completo aqui. Não sei nem mais nem falar aqui. Então, é. Vai, ai, ser. É. Não, não tem mais nada pra falar, não. Cara. Não, mas você tá, a gente tá falando, apesar de brincadeiras internas, a gente tá falando de um assunto que é sério e não é tão trivial, né? Que é justamente, pra quem você faz o jogo? É pra você? É pro jogador? Você representa o seu público-alvo, bem ou mal? E eu acho que isso é um assunto importantíssimo, cara. Então, com toda a seriedade aí, continua e fala pra gente já o que você acha sobre esse assunto. Então, é porque o que eu tava pensando sobre isso? Bom, tô trabalhando em um jogo que não posso falar, né? Qual? Mas enfim, a gente sempre comenta, porque agora com o pessoal da BioWare, até mesmo sobre a evolução do próprio Mass Effect. E a gente tava comentando esse dia também até sobre o Deus Ex. Sobre as evoluções, assim, né? Por exemplo, o primeiro Mass Effect, ele era tão complicado, assim, ele era bem RPG, então ele não era um elemento assim, muito straightforward, assim, né? Tipo, ele não era um shooter, ele era mais um RPG e a parte shooter não era tão boa. Isso dificultava muito para os jogadores, para a maior parte dos jogadores, né? Porque é um gap muito grande, né? Tem gente que não gosta de RPG hardcore, né? Vamos dizer, para os jogadores de action adventure que dificultava, né? Porque o Mass Effect 1, eu lembro que ele lembrava bastante os outros jogos da BioWare, os outros RPG da BioWare. Pois é. E mesmo no, e daí a gente tá falando sobre isso, né? Desde tá, lembro quando a gente tava no desenvolvimento do Deus Ex, conversando com o Jean-François, sobre das escolhas mesmo, porque tinha pressão muito grande pro jogo ser o mais acessível possível. E ele falava assim, como é que eu vou transformar esse jogo, que é uma das coisas mais hardcore que eu já joguei, em acessível, sabe? E eu lembro das discussões de, por exemplo, como o jogo é possível você fazer... E jogar ele, tem uma progressão muito boa no jogo, sem você nunca ter aberto a árvore de progressão do jogo. É possível, às vezes você não vai ter as coisas mais bacanas no jogo, mas é possível você começar e terminar o jogo dessa forma. E a partir do momento, talvez, que o jogador casual descubra aquilo e comece a entender como é que funciona, você queria aquela spark de hardcore nele, você ganha alguém, né? E mesmo o fato de se argumentar, por exemplo, alguém chega pra você e diz assim, que você quer fazer tal feature. E, por exemplo, o programador, quando você, o cara diz pra você que feature ele gostaria de fazer, você sempre reflete na sua cabeça quanto aquilo espelha seu conhecimento, sua experiência em videogame, sabe? Deve ser até mesmo, eu não sei, porque o Rafa, em geral, ele cria ideia. Então, mas o cara que tá programando, minha experiência é, você tá me passando uma mensagem, daí aquilo reflete na minha experiência de jogo. E eu sempre tento dar meu feedback. Não tem como a gente ignorar, né? A gente é tão gamer enquanto desenvolvedor, que a gente não consegue... de ignorar, a gente tem que aprender a separar e acho que é sobre isso que a gente vai falar. Mas o que você está falando é muito real. Quando alguém chega com alguma ideia de jogo, a gente tem sempre as nossas referências, né? E a gente vai sempre, né, vamos dizer, levar para esse lado. Não tem como não fazer isso. Pois é. Aí eu queria saber, assim, se. Na verdade, eu queria que a gente conversasse um pouco. Acho que é um tópico interessante, porque, como você falou, a gente pode fazer um jogo pra gente, pode fazer um jogo pra um público, a gente pode fazer um jogo pro cara que quer fazer um jogo, sabe? E eu já passei pelas essas, três coisas, na verdade. Eu acho que cada uma delas, assim, tem uma reação muito grande do próprio desenvolvedor, assim. E são sentimentos, assim, muito importantes, que eu acho, sabe? Que acontece quando primeiro no desenvolvimento. Então eu queria saber de vocês, assim, até Giliardo e o Rafa começam aí. O que vocês acham disso, assim, né? E o que a gente pode concluir disso também no final? Vou deixar o especialista falar primeiro. Especialista por quê? Você é especial. Então... Ah, é verdade, então tá. Então, cara, eu acho que esse assunto é sério, assim, porque isso tem muito, muito a ver com expectativas das pessoas com relação à carreira, né? Eu acho que é muito do game designer também. É mesmo. Porque, por exemplo, se tu é um programador, tu tem muita coisa que tu pode fazer. É claro que tu gosta de jogo, então tu programar jogos assim. O fato de tu estar fazendo um jogo é um plus de tu estar fazendo algo que tu sabe, né? Tua trade, tua craft, poder aplicar a jogos e tu ver aquilo funcionar e tudo legal. Mas eu acho que no caso do game design, isso é muito mais delicado, porque o que tu faz é criar todo esse contexto, criar toda essa mecânica, tudo isso. Então tem muito dessa ilusão de que o trabalho é isso, é fazer o que tu quiser, sabe? É criar o jogo que claro que a gente joga esses jogos AAA, né? A gente joga e, porra, imagina que massa se eu pudesse fazer esse jogo, se eu pudesse dar as minhas ideias, se eu pudesse fazer esse jogo do jeito que eu quero, imagina que é legal. Mas, porra, isso é um privilégio de pouquíssimos, sabe? Na indústria. Fazer exatamente o tipo de jogo que tu quer fazer é um privilégio de pouquíssimas pessoas na indústria, que tu tem que trabalhar muito e tu tem que saber muito pra tu chegar lá. E pra tu saber muito pra chegar lá, tu vai ter que comer muita poeira dos outros, tu vai ter que engolir sapo, tu vai ter que aprender muito pra tu conseguir chegar lá. E pra tu aprender, tu vai ter que fazer o que os outros querem, não o que tu quer. sabe? A não ser que tu tenha um pai rico que vai pagar pra tu fazer o jogo que tu quiser, ou um investidor muito rico que vai te pagar pra tu fazer o jogo que tu quiser. Isso é muito difícil acontecer. Sabe aquele jogador, quero ser jogador de futebol, o cara que joga no time do colégio, pô, quero ser jogador profissional. Isso todo mundo quer ser, mas isso é pra pouquíssimo, sabe? E o caminho pra chegar lá existe, claro. Se tem gente que faz, então, porque é possível chegar lá, né? Mas é uma ilusão achar que ser um game designer e trabalhar com jogos, acho, em geral, é tu fazer o que tu quer. Aí eu diria até, Rafa, desculpa interromper, mas só pra pegar o gancho do que você acabou de dizer, que esse caminho de você, talvez você tenha um padrinho, ou você tenha alguma circunstância muito particular que te permita fazer isso, eu diria que ele também nem sempre, na maior parte dos casos, não vai levar ao sucesso, não vai levar a uma realização. Porque você também, por mais que você queira fazer o jogo que você quer que as pessoas joguem o seu jogo, né? E muitas vezes sem essa experiência, que você vai falar mais sobre ela aí, de, sabe, de atender ao mercado, de formatar o seu jogo para chegar, entendeu? Ou seja no número máximo de pessoas, que é a abordagem de uns, ou seja naquele nicho específico de pessoas, que é a abordagem de outros, mas sem você ter essa experiência, essa realização profissional daquele seu jogo ser apreciado e jogado, sabe, por uma quantidade maior de pessoas do que só o seu círculo de amigos, do que só você e a sua mãe dizendo muito bem, meu filho, sem isso não tem realização profissional, sabe? Então, eu acho que mesmo esses casos onde a gente tem alguma circunstância especial que nos permite fazer isso, qual é a valia deles? Eu acho que a grande valia é você passar pelo perrengue, né, de fazer um game design que não é necessariamente 100% do que você pensou na sua cabeça. E tem também... Você queria se falar? Não. Pessoal, ele estava só me dando props. Muito bem. Mas é muito abusado. Guilherme? Obrigado, Seco. Guilherme não é abusado não, cara. Eu sou carioca. Então, onde é que eu tava? Que sim, que às vezes. Você tava na parte que você também me dá props. Parabéns, já, muito obrigado, obrigado. É claro que pode acontecer, assim, de a gente, numa determinada feature, numa determinada parte do jogo, ser realmente, pô, isso realmente que eu queria fazer, sabe? Eu sempre quis fazer isso. Cedo ou tarde na carreira? Por que não? Claro que pode acontecer, sabe? Mas isso é uma profissão, sabe? A gente não tá aqui pra brincar. A gente é porque a gente é pago pra isso, a gente é esperado que a gente faça o melhor possível, seja o jogo que a gente quer fazer ou não, né? E eu acho que se tu se limitar muito, assim, pô, vou me concentrar só em fazer aquilo dali, porque é isso que eu gosto de fazer. Como qualquer profissão, assim, eu acho que tem as partes boas e as partes ruins, sabe? Tem as partes que tu adora fazer, tem as partes chatas, mas tem que ser feita, sabe? Então, dentro do próprio game design, não é só ficar lá, pô, que legal, tendo ideias, escrevendo no Word tuas ideias para os outros fazer. Não é isso, cara. Tem muita coisa chata pra caralho em game design, sabe? Quem trabalha com isso, quem faz, sabe do que eu tô falando. Tem coisas passíveis que talvez eu ache chato e as pessoas gostem, por exemplo. Eu odeio fazer flowchart, mas é uma parte fundamental do meu trabalho. Sabe, porque as outras pessoas do time também precisam disso, né? Adianta eu estar na minha cabeça como é que o jogo funciona, pô, que legal, se eu não consigo mostrar, sabe? A maneira mais eficaz de se mostrar como a estrutura do jogo funciona é com flowchart. Então tem que ter, alguém tem que fazer, sabe? E aí eu diria até que você precisa procurar a beleza que existe em fazer, em trabalhar com game design que não é só da sua cabeça, porque, sabe, eu acho que tem, é um desafio interessante pra caramba. Sabe, você... esse jogo tem limitações ou tem coisas específicas que ele precisa ter para atender o público que eu não tenho a liberdade que eu teria se eu não tivesse que atender a isso. Mas é também uma arte você aprender a resolver esses problemas, sabe? Aprender a moldar o seu game design a essas condições. E precisa ser muito bom game design para fazer isso da maneira eficiente. E eu acho que esse é um desafio interessantíssimo para um candidato a game designer profissional resolver, sabe? Eu acho que é até a maneira de dizer, é muito fácil você fazer o jogo que está na sua cabeça, sabe? Em termos, entendeu? Mas o desafio da profissão é quando você tem que, além disso, enfrentar as partes que não são as que você gosta tanto, mas que você tem que aprender a moldar o seu game design para elas também. Just giving myself back control. Stay together. também tem o fato de que, por exemplo, alguém passa uma tarefa num jogo específico, uma feature específica, a gente sempre tem, não só o jogo todo, o jogo que eu queria fazer, a gente sempre tem um jeito de fazer uma determinada feature preferido, por exemplo. É um estilo. Então, um sistema de combate, pô, eu quero um cover system e tal, eu gosto de um sistema de cover e gosto do sistema de counter-ataque do Batman, então pronto, vai ser um jogo com cover e um counter-ataque do Batman. Sabe? Mas daí, só que não é esse o jogo que a gente tá fazendo, a gente tá fazendo um first person shooter. Ah, mas por que não? Só que a gente não consegue espremer um cover system com o sistema de combate do Batman. Sabe? Acho que tem muito do nosso gosto pessoal que a gente às vezes quer espremer, porque é uma coisa que a gente gostaria de fazer, talvez no outro jogo, talvez seja nosso gosto pessoal, que simplesmente não combina com aquele jogo, sabe? Não tem. E às vezes a gente precisa de um empurrãozinho, às vezes nem a gente. Acontece de a gente não. É, se dá conta disso, sabe? Porque o nosso gosto pessoal tá muito. Fala muito alto. É. Eu acho que isso é uma questão de experiência, sabe? Eu acho que isso é muito mais comum quando a gente tá começando a carreira. Aconteceu isso comigo muito assim, no início da minha carreira. E a gente vai começando a digamos assim, como a gente vai aceitando que a gente é profissional, eu acho, né? Eu não sei como você tem uma maneira de. Melhor dizer isso, eu não tô num parque de diversões, eu tô aqui pra trabalhar, sabe? Eu sou um profissional, eu tenho que fazer o que. O meu trabalho espera de mim, né? E não fazer do jeito que eu quero fazer. É. Sabe? Acho que isso vai muito de experiência, assim, aceitar, né? De como aquilo tem que ser feito e não necessariamente do teu jeito, mas talvez que... outra maneira que não seja a tua preferida, mas. Mas você não acha que às vezes, por exemplo, muitas, normalmente, das decisões que vêm dos chefes, assim, eu tenho uma visão e eu acho que essa visão seria melhor, sabe? Só que aí você tem a tua visão. Uhum. E aí você não necessariamente concorda com a visão do teu chefe. Você acredita que se você conseguir argumentar, você poderia fazer uma melhora naquilo, sabe? Tu entende? Uhum. Acho não, que todo claro mundo já isso. passou por isso. Mas assim, uhum. E daí nessa hora, quando você tá fazendo essa melhoria, essa coisa, e você acha certo, você pensa que, na verdade, isso acaba dando uma mudança no shift do mercado, do público-alvo. Aquela coisa, sabe? Por mais que se ache que o que você vai fazer vai melhorar tanto, vai ficar tão legal, mas que pode causar uma mudança no público-alvo, sabe? Tipo, nessa hora, assim, você não acha que é um inferno argumentar com o chefe, tentando convencer ele que essa ideia é boa? Depende e aí ele chef. Começa a convencer. Depende não, do acho chef, que. É. Não, mas pois é, mas você deve ter acontecido isso contigo ultimamente, não? Aham. Uh-huh. Cara, isso acontece, esse tipo de discussão acontece comigo semanalmente, assim. Só não acontece mais porque meu chefe é ocupado pra caralho, não pode ficar o tempo inteiro conversando comigo. Porque acontece direto, cara. É questão de... Porque às vezes tu tem uma ideia, por exemplo, que vai fazer o jogo ficar melhor, tu tá convicto disso, tu tem certeza, mas não é o que... Por exemplo, na Water Ocean, tu sabe que a gente faz jogo pra cliente, né? A gente não se autopublica. Então, se não for o que o cliente espera, não interessa se o jogo vai ficar melhor. Entendeu? Porque não é o que o cliente quer. Isso acontece às vezes. Não é, por exemplo, a BioWare faz jogo pra si mesmo, né? A EA que se publica. Então, se o Mass Effect 3, ou seja lá qual for o jogo que tu tá trabalhando, que tu não deve ser o Mass Effect 3. Boa ideia, boa. Chupa essa. Entendeu? Se tu tem uma ideia, tu é um programador, tu não é ninguém, mas tu tem uma ideia que é genial, que vai fazer o jogo ficar melhor, cara, é muito provável que tu conseguir argumentar e mostrar isso pra eles, acho que é mostrar, né? Fazer ficar claro pras pessoas, que eles, pô, por que não? Se o jogo vai ficar melhor, sabe? Mas eu acho que são cenários diferentes, assim, não dá pra. Não dá pra então, imagina assim, por exemplo, eu sou muito apaixonado por Demon's Souls e Dark Souls, sabe? Uh-huh. Então, digamos que eu fosse, sei lá. Trabalhar em alguma coisa parecida, assim, sabe? De hack and slash. Se tivesse pra Blizzard, queria fazer o hack and slash lá do diabo. E todo mundo assim, não, vamos fazer a árvore simplificada, onde o jogador não precisa pensar em nada, o jogo joga sozinho, e aí mata inimigo, vai na Action House sozinho e compra tudo. Ele fala, não, mas pô, é tão legal o fato de o jogador gastar pontinho lá no negócio. E, por exemplo, eu consigo argumentar que, por exemplo, a mecânica do Dark Souls acaba sendo, por exemplo, até, digamos, se você faz um DLC ou microtransação de equipamento, coisa assim, você acaba tendo um revenue melhor a longo prazo. E só que como eles nunca fizeram isso, Você acha que mesmo conseguindo convencer todo mundo que isso seria possível, você acha que alguém aprovaria? Cara, é porque... É muito variável. Pode comentar. Não, mas eu tô querendo sacanear mesmo. A resposta, a resposta cachorra pra essa pergunta é a única resposta que te serve, que é depende. Cara, eu lembrei de uma coisa legal que tem mais ou menos a ver com o assunto, que é o esquema de ownership, assim, né? De ter a sensação de que é tu mesmo que tá fazendo algo, ao oposto de ser tudo automático, tudo fácil. Eu tava lendo um artigo de que quando começaram esses bolos de caixinha, sabe, que é tão comum, que bota um negocinho, bota ovo, água e tal, que no começo era só botar água e fazer a mistura e pronto. Eu botava pra cozinhar o bolo e pronto. E não vendia. E as pessoas não sabiam por quê, que é por causa do fato que as pessoas querem se sentir que estão fazendo mesmo. É. O que eles fizeram? Da mistura, eles tiraram o ovo em pó da mistura e te fizeram colocar ovo na mistura. Pra dar a sensação de que é tu que mesmo que tá fazendo o bolo inteiro, e não só botando água. Ou seja, eles se tornaram um processo mais complicado do que ele deveria ser, e as vendas aumentaram pra caralho. Porque as pessoas, as donas de casa, ou seja lá quem for, tinha muito mais a sensação de que ela tava fazendo aquilo. Mas aí você toca num ponto fundamental que eu ia trazer pra essa discussão, e seu exemplo é melhor do que qualquer exemplo que eu poderia dar. Que, fazendo analogia agora de volta pros games, um dos papéis mais difíceis do game designer é descobrir aquilo que o público-alvo quer, mas às vezes não sabe que quer. Sabe, descobrir aquilo que vai conquistar o público-alvo. E talvez não seja alguma coisa que o público-alvo consiga expressar. Por exemplo, imagina um ambiente como o do FIFA, a quantidade de gente que joga, dos mais variados perfis. Muita gente que o único videogame que joga é FIFA, né? E imagina a quantidade de feedback absurdo que a gente recebe, entendeu? O cara queria isso, queria aquilo no jogo, as coisas mais esdrúxulas do mundo. A arte de filtrar isso e tirar alguma coisa que tenha proveito é dificílima de fazer num projeto como o FIFA. Mas a gente precisa fazer. E muitas vezes... o que o cara quer não está escrito em nenhum daqueles posts no fórum, sabe? Mas a gente precisa, do feedback que a gente tem, encontrar essa coisa. Então, aconteceu no FIFA 13, eu posso falar, porque a gente inclusive deu entrevistas a alguns produtores sobre isso, que uma das grandes features de gameplay, que a gente chamou de Attacking Intelligence, né, inteligência no ataque, ela saiu desse processo. Um dos pontos mais falados no fórum do FIFA sempre foi que os atacantes são burros. Os atacantes não sabem se movimentar. Mas na vida real é assim, né? É super. Bom, o seu parâmetro, né? Os times de Santa Catarina devem ser. Mas... o outro tá rindo, o torcedor do Figueirense tá rindo. Mas... porque ele sabe que é verdade. Mas, não, mas falando sério... E a gente recebia muito feedback desse tipo. Ah, eu quero que meus atacantes saibam se movimentar. Quero que eles... Sabe, tá, tudo bem, mas como é que você coloca isso em termos que a gente possa desenvolver? Então, o que está errado neles? E esse foi o trabalho. Então, um dos grandes desafios do time de gameplay esse ano foi descobrir o que tinha de burro no comportamento dos atacantes do jogo. O que dava essa sensação pro jogador. Porque alguma coisa tinha. Mas o jogador não necessariamente sabe expressar o que isso é. Entendeu? E então eles saíram com ideias como o quê? Dar ao atacante uma habilidade de tentar prever duas jogadas à frente o que vai acontecer. Então, o jogador X toca a bola, eu não só me movimento para receber a bola do X, mas também para receber do Y e do Z, que podem ser os próximos detentores da bola. Entendeu? E essa parece uma coisa simples, né? Mas que não pode não ser óbvio quando você está desenvolvendo o sistema de que isso é necessário, sabe? Porque você deve imaginar que, bom, se eu pensar só no cara que está com a bola, eu terei tempo suficiente de reagir. Quando ele passar para o outro, eu penso no outro. Quando ele passar para o outro, eu penso no outro. Mas a capacidade de pensar duas jogadas à frente, que é como o jogador com o controle na mão pensa, fez uma diferença absurda no comportamento dos atacantes, que a gente espera que seja a resposta para esse anseio dos usuários. Agora, não tem garantia nenhuma de que vai ser, E na I2, isso não estava escrito em nenhum post do fórum, ah, o que vocês precisam fazer é isso. Óbvio que não. É claro que não, porque o jogador ele é o mercado-alvo, ele não é o desenvolvedor. Aliás, se tivesse escrito, a gente contratava esse cara. O que não é impossível de acontecer. A gente vê, entendeu, em jogos, pessoas da comunidade sendo contratadas. Mas você entende? E isso, cara, é um ponto fundamental da sua habilidade como game designer. E tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que é você identificar, primeiro, para quem você está fazendo o jogo, quem é o mercado-alvo e o que, que esse público quer. Que nem, não necessariamente é aquilo que ele diz que quer. Ou ele não sabe expressar o que ele quer. Então, e claro, isso entra num ramo subjetivo da discussão, que é igual você que falou, é um cu para argumentar. Porque como é que você vai, sabe, como que você vai chegar para um executivo aqui e convencer de que não, essa feature vai responder aos anseios da comunidade, entendeu? É uma questão de opinião, não é? É uma questão subjetiva, é uma questão de você confiar ou não no game designer para fazer isso. Então você precisa, mas é uma parte importantíssima da habilidade do game designer saber resolver essa equação, e eu acho que é o ponto mais importante que a gente vai falar hoje aqui. Ou não, né? Talvez vocês tenham algum mais importante. Mas para mim, é a questão fundamental é essa. Você está ouvindo o PodQuest. Pessoal da From Software, do Demon's Souls, Dark Souls, resolveu seguir o apelo da comunidade inteira e fazer port pro PC. Saiu o port, reação da comunidade é: a gente não quer um port. A gente quer um jogo novo. Uhum. Aí, mas como assim? Vocês falaram que queriam o mesmo jogo? Vocês falaram que queriam jogar Dark Souls no PC, né? Tá aí. É, exatamente. Aí, assim, ó, vocês sabem que a gente falou que nunca desenvolveu nenhum jogo pro PC, a gente sabe que a gente não tem habilidade de PC, mas vocês falaram que tudo bem. Era exatamente o que a gente queria, era só o mesmo jogo, porque a gente adora esse jogo e queria jogar no PC. Mas... na verdade, a gente não. A gente queria um jogo novo, com gráficos melhorados, com isso, com aquilo, tipo... mais conteúdo. É, mas mais conteúdo eles fizeram, né? Uhum. É, mas só que... aí, tipo... na verdade, foi um tiro no pé, né? Porque eles investiram grana, tempo, foram atrás de, tipo, o que a comunidade afirmou, o que queria, e foi, tá sendo um tiro no pé, né? Porque só tá... o pessoal tá criticando pra caralho o fato de que não ter nenhuma... nenhum tipo, improvement. Uhum. Pois é. E aí, o que faz nessa hora? Além de chorar e abraçar os teus pais e falar, você fudeu. Tipo, fudeu. É, parece um caso em que... parece um caso em que, ao invés de interpretar o que a comunidade queria, eles ouviram o que a comunidade queria e fizeram o que a comunidade disse que queria. É difícil, cara, é foda. O Rafa, mais do que nós dois, deve ter passado por isso muitas vezes, de ter que interpretar o que o cliente quer, seja esse cliente, o jogador, ou no caso do Outer Ocean, jogos por encomenda, mas não só dar ao cliente o que ele diz que quer, mas interpretar o que ele quer. Né, Rafa? Uhum. Às vezes o cliente sabe muito bem o que quer, como quando por exemplo, o cliente é uma publisher, como Activision, tem, EA, que tem experiência com isso, né? A gente lidar com produtores dessas grandes publishers, que eles estão fazendo o jogo há muito mais do que tempo do que a gente. Então eles sabem exatamente o que eles querem, eles sabem o que dá o feedback. O trabalho que eu lidei muito pouco com a Activision diretamente, mas pô, o que vinha dos caras era genial, assim, sabe? Dá pra ver que os caras sabem do que estão falando, sabe? Mas tem cliente que não faz a mínima ideia do que ele está dizendo. Quando é, por exemplo, o jogo que eu tô trabalhando agora. A gente tá fazendo um jogo pra Major League Baseball e os caras não fazem a mínima ideia do que é videogame, sabe? Uhum. Eles contrataram um cara, assim, que supostamente era pra ser o cara que lida disso, e o cara também não faz a mínima ideia. Sabe, ele tem uma vaga noção, talvez, porque provavelmente ele joga videogame, mas joga videogame é uma coisa, né? Fazer não é suficiente, não? Eu achei que fosse. Sabe, daí é difícil, sabe, conversar com um cara assim, sabe, difícil tu argumentar com um cara, não, eu quero igual a Angry Birds. Tá ligado? Fazer um jogo de beisebol. Bom, você pode fazer, é bom, mas pior ainda, como é que faz? A gente já teve experiência, nós três, né, mas como é que você faz então quando, por exemplo, quem tá na liderança, quem tem poder de decidir as coisas, não tem a capacidade técnica, não entende do mercado, mas ele quer do jeito que ele quer. Mesmo que não funcione, e tipo, você tenta argumentar com o cara e você perde em todas as ocasiões. Não, ele perde em todas as ocasiões, mas o resultado final é: não é isso que eu quero. É, porque aí... se ele que paga o teu salário, então ele tá sempre certo, né? Quer dizer. Não, mas então, tipo... Não tem resposta boa pra essa pergunta, Silvio. Você tem que... Pô, mas eu sei que não tem, velho. Procura. Você falou tudo. Você argumenta. O seu papel é esse. Se você é pago pra isso. Você é pago pra dar a sua opinião. Entendeu? A gente espera que o cara tenha te colocado numa posição de confiança. Porque ele não acha que tem todas as respostas e quer o seu parecer. Então a gente confia nisso e bate com a, sabe, com a cara na porta o tempo todo. Até a hora em que a gente cansar e for procurar outro emprego, cara. Não tem outra... Sabe, porque no final das contas o cara é o dono. É. O cara é o dono, você vai fazer o quê? Né? Não tem. Ah, hoje em dia eu tenho a sorte, posso dizer sorte, eu acho, de ter um chefe foda que é massa de argumentar com ele. Que quando ele tá errado, ele admite que tá errado, parabéns, vamos fazer do teu jeito. E tá aberto, quando, né? Tá, ele ouve o que você fala, né? Quando ele tá certo, ele vai saber te convencer. E no final da conversa, tu vai admitir que ele tá certo, tu sabe que ele tá certo, é fazer do jeito dele. Que é o único jeito saudável de trabalhar. A gente tem um ambiente muito que é muito parecido com isso aqui também. É, mas acho que também o caso do FIFA, porque os designers e produtores estão há tanto tempo fazendo FIFA que é fácil, entre aspas, né? É mais fácil você ter esse ambiente onde os executivos vão confiar naquilo que esses caras estão fazendo. Quando o executivo acha diferente, ele vai apresentar o argumento dele, o game designer vai apresentar o contra-argumento e no final eles vão sair com alguma resolução. Mas, quer dizer, não quer dizer que esse processo seja fácil e não tenha growing pains, né? As dores no meio do caminho. Mas a gente, eu acho que na maior parte dos casos, pode dizer que no FIFA a gente chega em conclusões que todo mundo compreende. E a gente comunica muito com o time para que cada programador também saiba não só o que está fazendo, mas o porquê de estar fazendo, sabe? Eu acho que isso é uma outra coisa muito importante, é você trazer o time para o seu lado. Se você fez o trabalho de casa e encontrou os argumentos para convencer todo mundo, por que não convencer, entendeu, a cada membro do time? Por que não convencer o programador, o artista, etc., de que aquilo tem um sentido para ser feito, sabe? Ao invés de só dizer, ah, faça isso e pronto. Eu acho que isso é outra parte fundamental do que o game designer faz e tem a ver com isso. É você não só saber para quem você está fazendo o jogo, mas saber argumentar como que aquele jogo atende o que esse cara quer, entendeu? E o quanto mais você conseguir falar isso pro time todo, mais fácil vai ser você fazer o time implementar aquela ideia. Mas então a gente, tipo, parte do resolver o problema é você contratar pessoas que sejam maduras e capazes de entender, né? E ouvir. Que eles são, que eles são profissionais e não estão ali para fazer o que eles querem, né? Tipo, porque bem, acho que a coisa mais comum, acho que eu vi em tipo entrevista até, ou conversando com o pessoal que quer trabalhar com videogame, é: ah, eu sou um artista, como é que eu faço para trabalhar no negócio? Daí eles começam a discutir a visão dele do negócio, sabe? E fico imaginando, tipo, se, por exemplo, acho que o Igor seria bom para responder isso, mas enfim, qual é o choque que o cara tem se o cara diz assim, não, amarelo é a cor que eu quero que você use aqui, sabe? E o cara, não, eu odeio amarelo. Eu vou fazer isso com amarelo, sabe? Não importa que você odeie o amarelo. Pois é, cara. Então, isso é complicado, né? Porque você tem que... A empresa tem que ter sido inteligente o suficiente, contratado pessoas pra criar um time, que eles conhecem ela antes da entrevista. Vendo a entrevista que o cara não vai fazer isso, sabe? Porque eu acho que a partir do momento que o cara... não tem capacidade de ver que é profissional, cara, sabe? Não vai pra frente. É um choque pra algumas pessoas, é um grande choque mesmo. Eu acho que o artista é um caso que a gente até fez um podcast inteiro sobre isso, o episódio 32, os papéis do artista, onde a gente, uma das grandes questões era justamente essa, que é pro artista, principalmente se ele vem desse background, né, onde ele não tinha, talvez ele veio direto da academia e agora quer trabalhar com jogos e tal, e é um choque que precisa, quanto mais cedo você tiver, né, de que você é um profissional, você algumas vezes vai fazer o que precisa ser feito, e se você tiver a sorte, igual a gente falou, de ter, né, chefes, produtores, game designers que, estejam aptos a ouvir, mas também gastem o tempo em justificar para você o porquê daquelas decisões, acho que isso facilita que você passe por esse processo. Mas você precisa passar por ele, precisa aprender, né, que é uma indústria, cara, é um negócio, e muitas vezes existem as regras do negócio e você vai ter que atender a elas. Ou então você não vai ser bem sucedido. Então, quanto antes você passar por esse, né, por esse processo de aprendizado aí, e amadurecimento, que acho que é a palavra que o Seco usou, que é perfeita pra isso, quanto mais cedo você fizer isso, melhor. Eu acho que tem muito do que a gente considera um time também, né? Que é uma parte fundamental, eu acho, que é recrutar esse time, né? Trazer para trabalhar contigo pessoas de like-minded, né? Não sei como traduzir isso, mas que pensem parecido, que tenham filosofias parecidas. Inclusive, não, elas não precisam não necessariamente concordar. Até é bom que elas discordem. Isso não quer dizer concordar com tudo que outra pessoa fala. Mas sim ter essa mentalidade de ser capaz de conversar, de argumentar, de justificar, de defender e de simplesmente aceitar, às vezes. Sabe? Muitas empresas, por exemplo, a Naughty Dog do Uncharted, eles não têm produtor, é uma coisa que eles falam, eles não têm produtor no time, porque as pessoas que eles recrutam, eles passam tanto tempo recrutando que eles só vão recrutar pessoas que consigam se autogerenciar. Sabe? Se o designer, o artista, o programador, ele tem que ser capaz de se autogerenciar, se botar prazo pra si mesmo, cumprir os prazos e tal. E é esse tipo de coisa que, tipo, montar um time, que não é um grupo de pessoas, né? É um time. E isso também inclui a liderança. Sabe? Meu pai que falava, que eu lembro, que meu pai sempre falava que ele sabe fazer tudo que a empresa envolve. Né? Faz parte dele como líder, saber como as coisas funcionam. Mas ele só vai contratar alguém que seja obviamente melhor que ele, senão ele estaria ele mesmo fazendo. Sabe? Ele sempre fazia isso. Ele sempre vai contratar pessoas que são melhores do que ele naquilo que elas fazem. E que ele possa confiar. Sabe? Ele tem o que ele, no que ele é melhor, que é liderar, que é administrar, por isso que ele era o presidente da empresa, né? E faz questão de que ele confie nas pessoas que estão abaixo dele trabalhando, por isso que elas estão lá. Sabe? É um time, é isso. O time também é liderança. É do cara que saber. A gente já falou de liderança também num outro podcast, né? É. Eu acho. Sabe? Isso é um podcast que bind all together. É um podcast The One Ring, né? É, mas é porque. E não é por acaso, porque a gente tá falando de pra quem a gente faz os jogos e isso é o ponto de início e fim de tudo que a gente faz. A gente faz os jogos pra ser jogados, pra serem jogados, pra fazerem dinheiro, pra serem vendidos. Tem vários sabores do mesmo objetivo aí. Mas, no final das contas, se isso não for o guia de tudo que a gente faz, a gente tá fazendo alguma coisa errada. Se a gente tá fazendo um jogo pra agradar um gosto pessoal de A ou B, que não é o resultado, né, o objetivo final, a gente tá fazendo errado. Mesmo que esse A ou B seja nós mesmos, sabe? Fazer um jogo pra me sentir bem, pra me fazer feliz. É, ok, entendeu? Talvez você tenha um privilégio de fazer isso, mas até onde isso leva? Né? Eu acho que isso não é realização profissional. Tem uma ideia, usar essa energia pra fazer um portfólio pra tu poder conseguir emprego no lugar que ótimo, tu quer. Isso, sabe? Exato. Se tu tem vontade de fazer o teu tipo de jogo, aprende, faz, pega. Quantas vezes a gente já falou aqui de ferramentas que te disponibilizam fazer isso, descarrega todas essas energias de fazer o que tu quer num projeto pessoal. Isso só vai te acrescentar. Sabe, mas se tu tá numa empresa que tá te pagando pra isso, tu tem que fazer o que tu tá sendo pago pra fazer. Ponto final, eu acho que essa é uma coisa. E confiar que o teu líder é tão bom quanto ele espera que tu seja um bom funcionário. Eu acho que o ponto é por aí, sabe? Então é isso, com essas palavras finais muito sábias do Rafael Kunin, a gente fecha a BenQuest de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado do assunto. Para nós, pelo menos, foi muito, muito maneiro conversar aqui, eu acho. Acho que vocês também gostaram. É um assunto muito legal que o Seco trouxe. Já deixamos aí os nossos dados de contato para vocês participarem dessa discussão também. E a gente fecha por aqui, o episódio 49. É mais um aí que a gente conseguiu, ainda bem, né, fazer com toda a dificuldade de tempo que a gente tem. Então, um abraço para vocês. Rafa, despeça-se também aí. Valeu, continue participando. Até a próxima. E você, Fernando? Valeu, pessoal. Valeu, Rafa, Giliardi. É isso aí, manda e-mails. Mande um monte de e-mail pro Rafa, que o Rafa adora responder e-mail. Ninguém manda e-mail para ele, não. Mentira, não gosto de responder e-mail, não. E é isso aí, até a próxima. Eu também me despeço de vocês. Meu nome é Giliardi. Um abraço e até semana que vem com mais um Quick Quest. Tchau. So far away from me. Heavy thoughts sift through dust. time I try to make myself get back up on my feet, all I ever think about is this.